tocar a concertina, dançar o sol e dó. Juntar os dois à China, tocar a concertina, dançar o sol e dó. Muito bem, são 14 horas e 12 minutos. Ora, hoje somos o 3 de março de 2021. Ora, muito bem. Ora, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita da culinária. Ora, muito bem, até lá, tudo bem. Ora, e as minhas condolências para hoje, que foram as derradeiras cerimónias do nosso grande animador da Rádio Arcanciel, que deu muito e muito por ela, por a nossa Rádio Arcanciel. Ora, a minha grandes condolências para toda a família e que ele descanse em paz, em nome da Rádio Arcanciel e de todos nós. Amém. Ora, então, vamos ficar, continuar com a nossa música portuguesa e a boa disposição. Vamos ficar com Nel Monteiro, 24 Amores. Assim é que é, muitos amores. Ao mesmo tempo, de certo, não pode ser, mas pronto, um de vez em quando. Ora, então, vamos escutar, fiquem bem, até já.

passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Argentina da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Argentina da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Argentina da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Argentina da Madeira. E muito bem, 14 horas e 28 minutos. Ora então, liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2 e vamos agora ficar com o Zé Amaro, o Malhão do Beijo. Isto vai ser da minha parte e da parte daqui da Rádio Arcanciel para todos os casais que estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, vamos escutar e vamos ficar com o Malhão do Beijo. É para todos os casais começarem a dar aí o seu pezinho de dança. Ora, toca a esquecer coisas passadas e vamos relembrar o futuro e vamos em frente. Ora então, até já. Temos festa e então fui mais abaixo. Dei-lhe um beijinho na boca, ela logo respondeu. Mais abaixo eu fico louco. Abaixo demais. E então fui mais acima e dei-lhe um beijo nas canelas. Dei-lhe um beijo nas canelas. Ela disse mais acima, mais acima.

14 horas e 55 minutos. Ora, assim vamos continuar com a boa disposição. Eu espero que desse lado aí esteja tudo bem disposto. Toca a dançar para esquecer certos passados. Ora, então vamos ficar com o conjunto imigrantes, conjunto talvez Maria Albertina. Ora, então, este é da minha parte para todos aqueles que estão a trabalhar, que são imigrantes, como eu também, toda a gente, para todo o auditório da Rádio Arcancel, para todos os animadores, para todo mundo que está a trabalhar, a dar o seu melhor, que tem que ser olhar pela vida. Ora então, vamos escutar. Até já. Imigrante, a sua terra natal, na

mosquito é tudo meu. Bate, bate, bate, mas não bates o pezinho. Bate, bate, bate, do teu lado junto ao meu. Bate, bate, bate, bate aqui perto do meu. Bate, bate, bate, mas não bates o pezinho. Bate, bate, bate no teu lado junto ao meu. Bate, bate, bate, bate o teu coraçãozinho. Bate, bate, bate, bate aqui perto do meu. Bate, bate, bate, mas não bates o pezinho. Bate, bate, bate no teu lado junto ao meu. Bate, bate, bate, bate o teu coraçãozinho. Bate, bate, bate, bate aqui perto do meu. Mas não bates o pezinho. Bate, bate, bate do teu lado junto ao meu. Bate, bate, bate, bate o teu coraçãozinho. Bate, bate, bate, bate aqui perto do meu. Bate, bate, bate, mas não bates o pezinho. Bate, bate, bate do teu lado junto ao meu. E muito bem. Ora então, são 15 horas e 6 minutos. Ora então, vou dar a minha receita da culinária da avó. Ora então, hoje vai ser jardineira. Muito boa. Ora então, vamos pegar num tacho e cobrimos no fundo com azeite. E de seguida, juntamos numa boa cebola picada. E alouramos essa cebola, deixámos-la alourar até que ela fique castanha, não queimada. Atenção. Depois, quando ela estiver louradinha, castanhinha, vocês pegam, deitam lá um copo d'água. E deixam ferver bem. Então, de seguida, tenham ao lado, logo, um bom dente de alho, ou dois, de preferência, da quantidade que vocês vão fazer. E de seguida, um raminho de salsa, duas folhas de loureiro, um copinho de vinho branco, e tudo ali a marinar uns segundos. E o alho, atenção. E depois de seguida, juntam mais um bocado de água para lá juntarmos o resto das carnes que vamos então partir para lá. Pode ser essa jardineira, pode ser feita com carne de porco, que é daquela da pá, partida aos bocadinhos. Eu vou dar com um pá de porco, tanto faz, vocês depois fazem com da vitela, faz a mesma coisa. Toda partida aos bocadinhos pequenos. Pico-la bem cortadinha, aos bocadinhos pequeninos. Um bocado de bacon, também cortado aos bocadinhos pequeninos. Tudo juntar lá para dentro. Pode-lhe juntar também um bocadinho de peito de frango, se quiser, tudo aos bocadinhos. Um bocadinho de chouriça, também. Um bocado de moura, também. Tudo picado lá para dentro. Tudo bem cortadinho, miúdo lá para dentro. E depois, pode-lhe juntar também uma cenoura partida aos bocadinhos, lá para dentro, que vai dando gosto e vai ficando o molho a engrossar. Ora, já tenho sal, tenho o loureiro, tenho a salsa, tenho um copinho de vinho branco, um copinho, mas meio copo, não vale a pena muito vinho, porque não vamos fazer nenhum assado. É só para ficar um bocadinho de gosto. Então, pode ser aí um calço daqueles de bebemos o whisky, assim, aquela medida mais ou menos do whisky, meio whisky, pode ser. E de seguida, pronto, deixam refogar, aquilo bem refogado, e bom, de que sentando em água, pouca água sempre, não é? Quando fica a carne que já estão cozidas, então ajuntam-lhe ervilhas de greiro, quando era no tempo da minha avó, só comíamos com ervilhas quando era no tempo delas, que é daqui para diante, ou de greiro, ou daquelas de cobrar, também era muito bom, juntado. Mas pronto, nós agora temos ervilhas em qualquer altura. Pegámos numa lata de ervilhas e deitámos lá para dentro. Quando já está tudo bem refogado e quase pronto, não é? E deitámos também um bocadinho de batatas partidas aos quarteirõezinhos. Também a juntar batata partida aos quarteirõezinhos. E já tem lá a cenoura, partida também aos bocados, a gosto de cada um, quer muita bota mais, quer menos bota menos, como queira. E as batatas estão bem. Também deita muita se quiser, quer muita, deita menos. E as ervilhas, deita também à quantidade dos seus gostos. E pronto, e então deixa de refogar, veja que está bom de tempero e está tudo muito bem para comer. Dessa parte. E depois pode juntar com um bocadinho de arroz, uma salada, um arroz seco e uma salada, como queiram. Ora pronto, está tudo preparado para hoje. Ora então, um bom apetite para quando fizer e uma boa continuação de uma boa tarde. E então vamos continuar com a boa música portuguesa e a boa disposição desse lado, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, fiquem bem, até já. As festas e as tradições, junto ao Douro eu adormeci, são tantas as recordações. Madeira, ilha dos amores. Muito bem, ora são 15 horas e 17 minutos. Ligue-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2 para passarmos, continuamos a passar um resto de fim de tarde. Então, eu, da minha parte, vai ser para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores e para os 33 fundadores da nossa Rádio Arcanciel 96.2 de Orleans. O meu bem-aja para eles. Então, vamos ficar com um fado de Jorge Ferreira. Então, é para todos os 33 membros e fundadores da nossa Rádio Arcanciel. E para todo o auditório e para todos os animadores. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem. Até já.

Muito bem. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória da parte do Sr. António Lourenço para a sua esposa, suas filhas, para todo o auditório da Rádio Arco-Íris 96.2, para todos os animadores, para todos os seus colegas de trabalho e para todas as pessoas amigas e familiares que o conhecem. Ora então, vamos ficar com Maria do Sameiro Malhondo de Sinfães. Espero que ele goste e uma boa continuação de uma boa tarde e da minha parte, muito obrigado por estarem desse lado à escuta da antena da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, vamos escutar. Daqui da minha parte, para todo que estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 e para todos os doentinhos, eu vou aqui passar o Carlos Ribeiro de Joelhos ao Chão. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Apareceu brilhando céu brilhando, a Virgem Maria. Muito bem. Óculos de sol. Temos que começar a preparar, que já está um solinho bom. Ora então, eu vou até Setúbal, Portugal, Setúbal, na onda da Rádio Arco-Íris 96.2, para Dona Natália, que pede a música Que Viva à Beira-Mar, em Setúbal, está pertinho. E ela então pediu-me se eu lhe passava O Mar Enrola na Areia. Ora então, para ela, com muito, um grande beijinho de saudades e com muita paz e amor e carinho para ela e muita saúde. Ora então, uma boa continuação de uma boa tarde. E então vamos escutar O Mar Enrola na Areia. Até já. E 44 minutos, o tempo passa num instante. Ora então, vamos ficar com o padre. Eu vou para a sacristia. Ora então, até já. Prepara a sacristia que eu vou para lá. Pois tenho uma morena que me quer bem. Prepara a sacristia, pois eu vou casar. Essa morena eu dou nota 100.

Ora, é muito bem. E agora vamos ficar com 24 rosas. Esta é da minha parte para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, para todas as meninas, para todas as senhoras que estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, então vamos ficar 24 rosas para todas as que estão à escuta da Rádio Arcanciel. Até já. Grandes amores, eu louco por te dar o meu coração. Hoje, mandando-te estas 24 flores, recebe-as, mulher, não digas não. Pôr-lhes água fresca numa jarra. Dançar a noite inteira até o dia clarear. Bate com o pé no vos ter aqui comigo. Há cerveja e bom vinho, vamos todos celebrar. Que linda festa, o pito já está assado, ninguém fica parado, todos o querem provar. Eu estou bonito porque hoje já bailarico, e em casa é que eu não fico porque gosto de vos dar. Sou o Ruizinho e com o meu acordeão, até São do Sacristão até o dia clarear. Bato o pé no chão e ponho os braços no ar. Passou a procissão, o baile vai começar. Bato o pé no chão e ponho os braços no ar. Muito bem, estou chegando ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado e para a semana cá estarei com a mesma disposição, espero que vocês deste lado tão bem estejam. Comigo foi um grande prazer estar aqui. Ora, tenham todos um bom fim de semana e até para a semana, se Deus quiser, cá estarei com a boa música portuguesa para vocês passarem uma boa tarde na minha companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, vamos escutar mais um bocadinho de música e então, até já. Deixei minha terra à procura de algo melhor. Deixei a minha gente a quem eu tinha muito amor. Deixei meus irmãos a chorar a minha partida. Deixei o meu pai e também minha mãe querida. Deixei o meu quarto e tantas recordações. Deixei a minha amada e muitas outras paixões. Agora peço a Deus para um dia regressar à minha linda terra, minha querida mãe beijar. Eu sou mais um português que um dia teve de ligar. Fui para terras distantes trabalhar. Eu sou mais um português que um dia foi a chorar. Ora, muito bem, até para a semana, se Deus quiser. Façam favor de serem felizes e fazer feliz alguém. Ora então, até para a semana, ficam com a RTP Internacional para verem as notícias lá debaixo do nosso país. Ora então, até para a semana, se Deus quiser. E um bom fim de semana para todos e um beijinho da minha parte, cheio de saúde para todos vós.